eu vou por aí fazer o meu destino, bem ou mal. Vou tentar descobrir o que vou destruir e o que devo fazer afinal. Entre silêncio e ruído, entre inocente e fatal, existe algo escondido entre o começo e o final. Eu levo um grito contido e os olhos pra regalar, e deixo um montão de amigos de quem não me despedi, por não ter que me explicar. Virar notícia de jornal. Vou levar um sorriso, um casaco de couro e um sonho no meu jornal. Eu tenho a pele curtida pelo vento e pelo mar, e tenho o beijo da vida tatuado no olhar. Eu trago sonho esquecido do homem de se encontrar.